Capítulo 4: Mentiras em que as mulheres acreditam sobre o pecado. Querido Diário, já se passaram 6 meses desde que deixamos o Éden. Queria que pudéssemos esquecer tudo isso. Adão ainda me culpa por toda a confusão. Sei que não deveria ter escutado a serpente, mas Adão estava lá comigo. Por que ele não fez nada? E ele bem que também comeu o fruto. Na época, sinceramente, não pensei que isso seria um problema tão grande. Agora sinto essa enorme sensação de culpa. Como posso ter feito isso com Deus depois de tudo que Ele fez por nós? Será que algum dia poderemos voltar a ter o mesmo tipo de relacionamento que tínhamos? Sempre que tento falar com Ele, sinto que há uma grande muralha entre nós. Uma coisa com a qual não contava era como obedecer a Deus se tornaria algo tão pouco natural depois que eu comesse o fruto. Por exemplo, até aquele dia, sempre que tinha fome, eu comia e, quando estava satisfeita, parava. Agora tenho um desejo constante por comida. Uma vez que começo a comer, não consigo parar, mesmo quando sei que deveria. Essa não é a única área em que fico fora de controle. Minha língua me causa muitos problemas, especialmente em dias como ontem. Estava naquele período do mês e não estava me sentindo bem. Toda hora discutia com Adão sobre qualquer coisinha boba. Odeio quando ajo desse jeito. Não gosto de ser tensa e temperamental. Mas, às vezes, sinto que simplesmente não consigo evitar. Quando a família Romero comprou Sally para ser seu animal de estimação, ela tinha apenas 30 centímetros de comprimento. 8 anos depois, havia crescido. Tinha 3,5 metros de comprimento e pesava 36 quilos. Foi aí que, em 20 de julho de 1993, Sally, uma pitbull birmanesa, atacou Derek, de 15 anos de idade, estrangulando o adolescente até que ele morresse sufocado. Em um momento fatal, a criatura que parecia tão dócil e inofensiva se revelou um animal mortal. O animal de estimação que a confiante família havia trazido para casa, cuidado e alimentado, voltou-se contra ela e provou ser destruidor. De certo modo, ninguém deveria ter ficado surpreso com o rumo dos acontecimentos, pois, afinal, a Piton apenas agiu de acordo com sua natureza. É assim que ocorre com o pecado. Embora possa nos entreter, brincar e dormir conosco, além de nos divertir, sua natureza nunca muda. Inevitavelmente, ele sempre se levantará para morder e devorar aqueles que se tornam seus amigos. Todo engano é mortal. Mas nenhuma mentira é mais mortal do que aquelas que Satanás nos conta sobre Deus e sobre o pecado. Ele tenta nos convencer de que Deus não é quem diz ser e que o pecado não é como Deus afirma. Satanás pinta um quadro que diminui tanto a forma de Deus se parecer com Deus, quanto a pecaminosidade do pecado. Faz com que Deus acabe parecendo não ser tão bom e o pecado acabe parecendo não ser tão mal. A tecnologia moderna tornou possível aperfeiçoar fotografias de uma maneira tão radical que a imagem mais feia pode transformar-se em bela. Isso é exatamente o que Satanás faz com o pecado. Ele habilmente melhora a imagem para fazer com que algo que é horrível e deformado pareça uma obra de beleza e arte. Mas o ato de fantasiar o pecado não pode mudar sua natureza essencial. Como a Piton, que parecia tão inocente e tranquila, chega o momento em que sua verdadeira natureza mortal é revelada. Satanás usou a mentira no jardim para deflagrar a revolta que acabou sendo mais cara do que qualquer pessoa poderia ter imaginado. As mentiras que ele nos conta hoje são essencialmente as mesmas mentiras que contou para a primeira mulher. Subtítulo: Posso pecar e não ser punida por isso. Essa talvez seja a mentira mais importante que Satanás nos conta sobre o pecado. Deus disse a Adão: Se você comer o fruto desta árvore, morrerá. O comando foi claro: não coma. A consequência para a desobediência foi igualmente clara: você morrerá. Depois que Satanás plantou uma dúvida na mente de Eva sobre a bondade de Deus em dar tal mandamento e sobre se Deus de fato tinha o direito de controlar sua vida, ele seguiu adiante para desafiar a consequência. E desafiou com um ataque direto e frontal contra a palavra de Deus. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Gênesis 3:4. O escritor do Salmo 10 indica três vezes nesse salmo que a razão pela qual as pessoas desobedecem a Deus é que elas acreditam que não serão punidas por isso. E diz a si mesmo: jamais serei abalado, nenhuma desgraça sobrevirá a mim e a minha descendência. E diz a si mesmo: Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca verá isto. Porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo: tu não pedirás contas? Salmos capítulo 10, versículos 6, 11 e 13. O inimigo nos leva a crer que não haverá julgamento para o meu pecado, não vou colher o que semeio, as escolhas que faço hoje não terão consequências e posso brincar com o fogo e não me queimar. Tal como acontece com muitas outras mentiras, não acreditamos conscientemente nessas coisas. Intelectualmente, podemos até rejeitar esse tipo de pensamento. Mas, quando escolhemos pecar, isso ocorre invariavelmente porque pensamos que não seremos punidas. E aí optamos por comer aquela segunda sobremesa, mesmo já estando satisfeitas e sem que paremos para considerar que, em algumas horas, vamos nos sentir inchadas e com dor de estômago, que amanhã, quando subirmos da balança, vamos nos culpar por ter feito isso, que tal série de escolhas provavelmente levará a um ganho excessivo de peso, resultando em culpa, frustração e depressão, que comer demais pode levar à azia, à diabetes, ao derrame ou à insuficiência cardíaca, que a falta de limites em uma área de nossa vida nos torna mais vulneráveis à falta de disciplina em outras áreas mais importantes, que a indulgência que usamos como desculpa para abrir mão da moderação pode muito bem gerar frutos de indulgência extrema em nossos filhos. Nós nos divertimos com livros e revistas, filmes, programas de televisão e músicas que refletem filosofias mundanas e legitimam a profanação, a imodéstia e o comportamento imoral, sem nunca parar para contemplar que, agindo assim, estamos tornando nossa consciência insensível e desenvolvendo tolerância ao pecado. Estamos aumentando nosso apetite pelo pecado e diminuindo nossa fome de santidade. Estamos erguendo uma barreira em nossa comunhão com Deus. Estamos programando nossa mente para pensar de forma que o mundo pensa e a maneira como pensamos determinará o modo como vivemos. Estamos aumentando a probabilidade de realmente agir de acordo com as coisas que estamos vendo e ouvindo. Estamos desenvolvendo uma visão antibíblica da sexualidade, a qual pode vir a roubar nossa virgindade ou destruir nosso casamento. Estamos aumentando a probabilidade de que nossos filhos e netos se tornem profanos e imorais. Escolhemos guardar rancor contra alguém que nos ofendeu, ignorando o fato de que, mais cedo ou mais tarde, nossa amargura irá destruir nossa capacidade de pensar racionalmente, tornar-nos infelizes e emocionalmente instáveis, afetar nosso corpo na forma de fadiga crônica, perda de energia, dores de cabeça, tensão muscular e distúrbios intestinais, impedir-nos de ser capazes de experimentar o perdão de Deus pelos nossos pecados, tornar-nos pessoas de difícil convivência e fazer com que as pessoas não queiram estar ao nosso redor. Aproximamo-nos demais de um homem gentil e atencioso no trabalho, ou de alguém que encontramos em uma sala de bate-papo, recusando-nos a acreditar que estamos plantando sementes de infidelidade em nossa mente e em nossas emoções. Estamos tornando impossível que nosso próprio marido nos agrade porque a realidade não pode competir com a fantasia. Podemos muito bem acabar destruindo o casamento dele e o nosso. Podemos muito bem destruir a vida de nossos filhos. Mesmo se não cometemos o adultério com ele, estamos nos preparando para o fracasso moral futuro. podemos acabar irremediavelmente afastadas de nosso cônjuge, nossos filhos, nossos sogros e nosso Deus. Devemos lembrar que Satanás é um mentiroso. As coisas que Deus chama de pecado, Satanás nos diz que são divertidas, são seguras, são inocentes, são desejáveis, são irrelevantes, atendem às nossas necessidades, são inevitáveis. A verdade é que o pecado é perigoso, mortal e destrutivo. A verdade é que nós vamos colher o que semeamos. A verdade é que cada escolha que fazemos hoje terá consequências. A verdade é que, se brincarmos com fogo, vamos nos queimar. A verdade é que o pecado, após se consumar, gera a morte. Tiago 1, 15. Infelizmente, a maioria das pessoas simplesmente não faz a conexão entre as suas escolhas naturais e carnais e as consequências em sua vida, em seu casamento, em seus filhos, em sua saúde e em seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Subtítulo: Os Prazeres do Pecado. A mentira de Satanás vai um passo além de simplesmente nos dizer que não seremos punidos pelo pecado. No jardim, ele sugeriu a Eva: não apenas você pode desobedecer a Deus e evitar consequências negativas, mas também existem certos benefícios que você vai experimentar se comer esse fruto. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 5. Ele estava dizendo, na verdade, que quaisquer consequências que você possa vir a colher valem o prazer e os benefícios que você terá ao fazer as coisas do seu jeito. Eva acreditou nele e nós também. Afinal, se não achássemos que há alguma alegria a ser alcançada com o pecado, por que escolheríamos pecar? Sem dúvida, é por isso que um colunista da revista Self sugere: um caso pode ajudá-la a sobreviver a um casamento decepcionante e, ocasionalmente, dá à mulher a energia necessária para deixar um cara ruim. Há um aspecto em que Satanás está certo sobre os resultados positivos, entre aspas, do pecado. De acordo com Hebreus 11, 25, o pecado traz prazer por um curto período de tempo. Em última análise, no entanto, o pecado causa um efeito devastador. Não há exceções. Tenho um amigo que mantém em sua carteira uma lista das consequências do pecado, tais como estas: o pecado rouba a alegria. Salmos 51, 12. O pecado tira a confiança. 1 João 3, 19 e 21. O pecado traz culpa. Salmos 51, 3. O pecado dá vantagens a Satanás. 2 Coríntios 2, 9 a 11. O pecado apaga o Espírito de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 19. O pecado traz danos físicos. Salmos 38, 1 a 11 e 31, 10. O pecado provoca uma dor na alma. Salmos 32, 3 a 4. O pecado entristece o coração de Deus. Efésios 4, 30. O pecado abre a porta para outros pecados. Isaías 30, 1. O pecado quebra a comunhão com Deus. Isaías 59, 1 e 2. O pecado produz medo. Provérbios 28, 1. O pecado me faz seu escravo. João 8, 34 e Romanos 6, 16. Quando tentado a desobedecer a Deus em alguma questão, meu amigo pega essa lista e a lê. Ele se pergunta: esse é um preço que realmente quero pagar? Esse é um preço que posso pagar? Às vezes, as consequências de nossos pecados não são vistas até meses ou anos depois. Às vezes, elas não aparecem até a próxima geração. Algumas consequências serão adiadas até que estejamos diante de Deus, sentado no trono de julgamento. É por isso que insistimos em pensar totalmente que, de alguma forma, conseguiremos não ser punidos pelo nosso pecado. Como lemos em Eclesiastes: O coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. Eclesiastes 8:11. Um dos propósitos de Deus em retardar o castigo divino é nos dar tempo para nos arrependermos. Mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. 2 Pedro 3:9. No entanto, o dia do julgamento virá, e, quando ele chegar, todo filho de Deus desejará ter escolhido de todo o coração o caminho da obediência. Depois de anos brincando com o pecado e desfrutando de seus prazeres, o rei Salomão finalmente, e tarde demais, chegou à convicção de que, ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem ao que temem a Deus, aos que o reverenciam. Aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto. Eclesiastes 8:12 e Eclesiastes 12:13 a 14. Subtítulo: Meu pecado não é tão mau. Esta mentira e a próxima, Deus não pode perdoar o que fiz, são dois extremos opostos do espectro. Se o inimigo não consegue nos fazer acreditar em uma, ele nos fará acreditar na outra. As duas são igualmente enganosas e levam à escravidão. As mulheres que cresceram em boas casas ou na igreja e aprenderam a agir corretamente, entre aspas, são particularmente suscetíveis a essa mentira. Algumas de nós nunca pensariam em se tornar prostitutas, em fazer um aborto ou em ter um estilo de vida homossexual. De forma alguma, consideraríamos usar palavrões, desviar dinheiro do patrão ou nos divorciar de nosso companheiro. Comparadas a outras que cometem esses tipos de pecados, entre aspas, graves, é fácil para nós sentirmos que não somos tão más. Nossos pecados de desperdiçar o tempo, falar demais, comer ou beber demais, língua afiada, espírito crítico, gastos excessivos, medo, preocupação, motivações egoístas ou queixas não parecem tão grandes. Podemos até mesmo não considerá-los pecados, preferindo considerá-los pontos fracos, dificuldades ou traços de personalidade. Eva poderia facilmente ter visto seu pecado dessa maneira. Afinal, ela não deixou seu marido, não amaldiçoou a Deus, nem negou sua existência. Tudo o que ela fez, pensando bem, foi dar uma mordida em algo que Deus lhe disse para não comer. Qual foi o grande problema? O grande problema foi que Deus disse: não coma. E Eva disse: vou comer. Esse ato único e simples de comer algo que Deus disse que estava fora dos limites produziu enormes consequências para ela, em seu corpo, em sua mente, em sua vontade, em suas emoções, em seu relacionamento com Deus e em seu casamento. Esse pequeno, entre aspas, único pecado influenciou Adão a pecar, o que fez com que toda a raça humana mergulhasse no pecado, como uma pedra atirada em um lago. As ondulações causadas pelo pecado continuam indefinidamente. Que bom seria se pudéssemos ver que cada pecado é um grande problema, que todo pecado é um ato de rebelião e de traição cósmica, que cada vez que escolhemos nosso caminho em vez do caminho de Deus, estamos nos revoltando contra um Deus e Rei do Universo. Como John afirmou, um pequeno vazamento afundará um navio e um único pecado destruirá um pecador. Ou, como o contemporâneo Jeremy disse, nenhum pecado é pequeno, nenhum grão de areia é pequeno no mecanismo de um relógio. Moro em uma casa branca, pelo menos durante a maior parte do ano. No entanto, quando a neve cai, no inverno, minha casa fica com um aspecto sujo e amarelado num piscar de olhos. O que pode parecer limpo, quando nos comparamos a outros pecadores, ganha um aspecto totalmente diferente quando o aproximamos da perfeita santidade de Deus. A forma certa de enxergar a verdade a respeito do pecado é vê-lo à luz de quem Deus é. Quando contemplamos o brilho da sua santidade imaculada, tornamos-nos agudamente conscientes do horror de nosso pecado. Os puritanos dos séculos 17 e 18 eram conhecidos por seu compromisso com a santidade e a obediência. Quanto às evidências exteriores, poucas coisas seriam possíveis de crítica. A maioria das pessoas não pensa neles como grandes pecadores. Mas, quando você lê os textos que produziram, descobre que eles vinham a si mesmos como grandes pecadores. Por caminharem em comunhão íntima com Deus, cultivavam um sentimento de horror quanto a seus pecados, não importando quão insignificantes tais pecados pudessem parecer para os outros. Essa perspectiva se expressa no tipo de oração que faziam: desmascare para mim a deformidade do pecado, para que eu possa odiá-lo, abominá-lo, fugir dele. Nunca me deixe esquecer que a hediondez do pecado não reside tanto na natureza do pecado cometido, e sim na grandeza da pessoa contra quem ele foi cometido. Deus não pode perdoar o que fiz. Sempre que falo sobre o tema do perdão, invariavelmente alguém me diz: nunca fui capaz de me perdoar pelo que fiz. Curiosamente, a Bíblia nunca fala da necessidade de perdoarmos a nós mesmas. Porém, acredito que o que muitas dessas mulheres estão dizendo, na verdade, é que elas nunca foram capazes de se sentir perdoadas pelo que fizeram. Ainda estão carregando um sentimento de culpa e de vergonha pela sua falha. Embora saibam que Deus pode perdoá-las, no íntimo, elas não acreditam que são verdadeiras e totalmente perdoadas. Têm dificuldade para aceitar a misericórdia e o perdão de Deus. Sentem que, para serem restauradas à benevolência e à comunhão com Deus, devem fazer algo mais para reparar seus pecados. Devem cumprir alguma, entre aspas, penitência. Ou talvez possam ser boas o suficiente para compensar o mal que fizeram. O problema é que uma vida inteira de boas ações, entre aspas, não é suficiente para lidar com a culpa de um único pecado contra um Deus santo. O pecado gera uma mancha que não pode ser removido por nenhuma quantidade de esforço humano, tal como uma mancha teimosa de sujeira que nenhuma limpeza a seco pode remover. Há apenas uma solução capaz de lidar com a culpa de nossos pecados. O que pode lavar meu pecado? Nada além do sangue de Jesus. O que pode me tornar completa novamente? Nada além do sangue de Jesus. Nada pode reparar o pecado? Nada além do sangue de Jesus. Nada de bom que eu tenha feito? Nada além do sangue de Jesus. Meu pecado não é tão mau e Deus não pode perdoar o que fiz. A verdade sobre essas duas mentiras é revelada no Calvário. Em Salmos 85:10, encontramos uma bela descrição do Senhor Jesus e do que ele fez por nós na cruz. O amor e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Foi no Calvário que a misericórdia, o amor de Deus pelos pecadores e a verdade de seu ódio santo pelo pecado encontraram um ponto de encontro. No Calvário, Deus acumulou sobre Jesus toda a punição por todo o pecado do mundo. Ao mesmo tempo, ofereceu a paz e a reconciliação aos pecadores que haviam se distanciado dele. A cruz nos mostra, nos termos mais austeros possíveis, o que Deus pensa a respeito de nosso pecado. Revela o custo incrível que ele passou para nos redimir dos pontos fracos, entre aspas, que banalizamos em nossa mente. A cruz também exibe em cores vivas o amor e a misericórdia de Deus até mesmo para o pior dos pecadores. William Cowper foi um dos melhores escritores ingleses do século XIX. Todavia, carregava uma bagagem emocional tumultuada em sua vida adulta. Quando jovem, sofreu um colapso mental tentou o suicídio e foi colocado em um manicômio por 18 meses. Foi durante esse confinamento que leu um versículo da Bíblia que mudou sua vida. Ele descobriu que Jesus Cristo é aquele a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecadores anteriormente cometidos. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, 25. Uma vez que viu a verdade e a abraçou, Cooper passou a ter um relacionamento pessoal com Cristo. Ele foi concedida a compreensão de que seus pecados haviam sido perdoados. Anos depois, expressou a maravilha desse perdão em um hino que vem trazendo esperança aos pecadores arrependidos há mais de 200 anos. Embora você possa tê-las cantado muitas vezes, pare e cante essas palavras novamente, lentamente, como se nunca as tivesse ouvido antes. Descanse e se regozije na misericórdia e no amor redentores de Deus. Há uma fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel, e pecadores imersos nessa fonte perdem todas as suas manchas de culpa. O ladrão moribundo regozijou-se ao ver aquela fonte em seu dia. E ali tenho eu, tão vil quanto ele, lavado todos os meus pecados. Querido Cordeiro moribundo, teu precioso sangue nunca perderá seu poder, até que toda a Igreja de Deus, redimida, seja salva para nunca mais pecar. Subtítulo: Não sou totalmente responsável por minhas ações e reações. A canção de Anna Russell expressa uma tendência natural de culpar os outros por nosso comportamento. Aos 3 anos, eu tinha um sentimento de ambivalência em relação a meus irmãos. E, assim, foi algo natural que eu envenenasse todos meus amantes. Mas estou feliz, agora aprendi a lição que isso ensinou, que tudo o que faço de errado é culpa de outra pessoa. Se voltarmos ao Jardim do Éden, torna-se evidente que essa é uma das mais antigas formas de engano. Depois que Adão e Eva comeram o fruto proibido, Deus veio responsabilizá-los pelo que haviam feito. Este é um tema recorrente em toda a Bíblia. Prestaremos contas a Deus por todas as ações que praticarmos. Note que Deus não os abordou como uma unidade familiar. Ele não perguntou o que vocês fizeram? Também não pediu que Adão e Eva explicassem o comportamento um do outro. Não perguntou a Adão o que Eva fez? Nem tampouco perguntou a Eva o que seu marido fez? Aproximou-se de Adão primeiro, depois de Eva, e perguntou a cada um individualmente: O que você fez? A pergunta de Deus a Adão foi direta e específica: Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. Da mesma forma, Deus perguntou a Eva: Que foi que fizestes? Gênesis 3:13. Deus estava pedindo uma simples admissão da verdade. Conforme o relato se desenrola, vemos que Adão e Eva escolhem jogar o jogo da culpa, em vez de assumir responsabilidade pessoal por suas ações. Você comeu da árvore? Deus perguntou a Adão. A resposta de Adão foi: A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. Eva, o que você fez? A resposta: A serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:13. Em ambos os casos, as respostas foram precisas. Eva era a mulher que Deus havia dado a Adão, e ela havia dado fruto para seu marido. A serpente havia, de fato, enganado Eva. No entanto, ao transgredir a culpa um para o outro, Adão e Eva estavam tentando diminuir sua própria responsabilidade na questão. Deus não estava perguntando a eles o que outra pessoa tinha feito para fazê-los pecar. Estava lhes pedindo para assumir a responsabilidade por seu próprio comportamento, independentemente do que os havia influenciado a fazer aquela escolha. Ainda se tratava da escolha de cada um deles. Adão e Eva poderiam ter sido os primeiros, mas certamente não foram os últimos no que se tornou uma fila longa e ininterrupta de transferidores de culpa. O jogo que começou no jardim é um jogo do qual todos nós já participamos. Na verdade, somos naturalmente especialistas nele, conforme ilustrado por estes testemunhos. Por constantemente culpar os outros, culpar as circunstâncias e culpar a Deus, eu me considerava totalmente irresponsável por minha vida, meus pecados e minhas escolhas. E, de repente, vi-me enredada naquilo e me senti impotente e sem controle. Eu costumava achar que me deprimia com facilidade porque era sempre vítima. Entendia que estar deprimida não era culpa minha. Quando comecei a perceber que a depressão era causada pela minha escolha de estar com raiva, comecei a me responsabilizar por meu pecado e encontrei a liberdade. Tive um relacionamento ímpio com um colega de trabalho. Buscava apoio emocional e carinho nele porque meu marido estava guardando segredos de mim, usando pornografia e ficando ausente. A meus olhos, o comportamento de meu marido havia me empurrado para aquele relacionamento. Eu racionalizava e me desculpava, dizendo a mim mesma que não era algo tão ruim quanto ele estava fazendo. Quando estamos com raiva, deprimidos, amargurados, irritados, impacientes ou com medo, nossa resposta natural é a de transferir pelo menos parte da responsabilidade para as pessoas ou as circunstâncias que nos deixaram daquela maneira. Talvez já tenha ouvido centenas de mulheres que me contarem a respeito de seus casamentos desfeitos. Invariavelmente, elas descrevem os crimes de seus ex-companheiros que destruíram o casamento. Sem investigar profundamente em minhas memórias, não me recordo de um único caso em que uma mulher tenha dito contribuir para o fim de meu casamento por meio de minhas atitudes e reações erradas, ou errei em me divorciar de meu marido. Inúmeras mulheres me explicaram as circunstâncias que causaram seu endividamento, seu transtorno alimentar, sua imoralidade ou seu relacionamento distante com os pais. Raramente ouço as mulheres assumirem responsabilidade pessoal pelas escolhas que criaram tais problemas em suas vidas. Nunca vou esquecer o dia em que uma mulher de meia idade subiu ao palco para dar um testemunho em uma de nossas conferências de avivamento das mulheres. Ela se apresentou dizendo que havia sido terapeuta durante 22 anos. Suas próprias palavras, profundamente comoventes, foram direto ao ponto. De maneira entrecortada, ela disse: "Quero me arrepender diante de ti, meu Deus, e diante de vocês, minhas irmãs, por conduzi-las ao erro e por contar mentiras a vocês. Por não dizer, você é exclusiva e pessoalmente responsável por seu próprio comportamento, não importando o que as outras pessoas tenham feito. Desculpe-me." O inimigo nos afirma que, se assumirmos plena responsabilidade por nossas próprias escolhas, seremos atormentadas pela culpa desnecessária. A verdade é que apenas assumindo plena responsabilidade por nossas ações e atitudes poderemos ser totalmente livres da culpa, como um escritor disse. O pecado é a melhor notícia que existe, a melhor notícia que poderia existir em nossa situação, porque com o pecado existe uma saída, existe a possibilidade de arrependimento. Você não pode se arrepender da confusão ou das falhas psicológicas impostas por seus pais. Você está preso a elas, mas você pode se arrepender do pecado. O pecado e o arrependimento são os únicos motivos de esperança e alegria. Subtítulo: Não consigo caminhar com uma vitória consistente sobre o pecado. Qualquer pessoa que seja cristã, por algum período de tempo, provavelmente pode se relacionar com a frustração expressa por Heather. Existem tantos pecados que controlam minha vida. Como posso um dia ser livre? Sinto que sou um caso perdido. Desejo tanto me livrar desses pecados, mas eles continuam a governar minha carne. Sinto vergonha de buscar a Deus continuamente com essas questões. Quando as empilho todas juntas, parecem ainda mais sem esperança. Como faço para me libertar dessa mentira? Eu quero mudar. Essas palavras me fazem lembrar o clamor do coração do apóstolo Paulo. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 21 a 24. Mais da metade das mulheres que entrevistamos reconheceram que haviam acreditado na mentira de que não poderiam viver em vitória consciente sobre o pecado. É fácil ver como Satanás usa essa mentira para colocar os crentes em cativeiro. Como vemos na passagem anterior, qualquer pessoa que é um verdadeiro filho de Deus recebeu uma nova natureza, uma natureza que deseja obedecer a Deus. No fundo, todo verdadeiro crente quer viver uma vida que agrada a Deus. A pessoa que não tem esse desejo deve se questionar se converteu-se de verdade. No entanto, de acordo com a Bíblia, mesmo depois que nascemos de novo, nossa carne, nossas inclinações naturais, continuam a travar uma guerra contra o Espírito de Deus que vive dentro de nós. O Espírito diz, perdoe, a carne diz, guarde rancor. O Espírito diz, seja moderado, a carne diz, como que quiser, sempre que lhe apetecer. O Espírito diz, dê esse dinheiro para alguém que necessita, a carne diz, gaste esse dinheiro consigo mesmo. O Espírito diz, passe algum tempo na palavra e em oração, a carne diz, você teve um longo dia, relaxe na frente da televisão esta noite. O Espírito diz, segure sua língua. O que você está prestes a dizer não é gentil nem necessário. A carne diz: diga as coisas como elas são. Toda vez que optamos por ceder à carne em vez de ceder ao Espírito de Deus, permitimos que o pecado ganhe domínio sobre nós. Por outro lado, cada vez que dizemos sim ao Espírito, nós lhe damos maior controle sobre nossa vida. Quando repetidamente escolhemos obedecer ao pecado, em vez de a Deus, estabelecemos padrões que são extremamente difíceis de quebrar, escolhemos viver como escravos do pecado. Por um tempo, podemos tentar fazer as coisas de forma correta. Depois falhamos, aí tentamos de novo e falhamos, tentamos e falhamos. É então que o diabo começa a nos convencer de que as coisas nunca serão diferentes. Que sempre seremos escravas desse hábito pecaminoso. Pensamos, de que adianta? Vou estragar tudo de novo. Serei derrotada por esse pecado pelo resto da minha vida. Então desistimos. O que aconteceu? Satanás conseguiu nos fazer acreditar que não podemos caminhar em vitória consistente sobre a tentação e o pecado. Embora as questões específicas variem, isso foi exatamente o que aconteceu com Christine e Cherry. Eu lutava contra o fato de me sentir emocionalmente atraída por mulheres de uma maneira que claramente sabia ser errada. Por mais que lutasse dentro de mim, meus pensamentos só pioravam cada vez mais. Não acreditava que pudesse controlar meus pensamentos. Sabia que não era pura diante de Deus, mas não conseguia me limpar. Estou em cativeiro quanto à comida há anos. Luto contra isso todos os dias. Sinto constantemente que mudar essa questão está além de minhas forças e que nunca serei vitoriosa. Posso ficar bem por um tempo, mas as mentiras voltam e me destroem. Lembre-se de que aquilo em que acreditamos determina a nossa maneira de viver. Se acreditarmos que iremos pecar, nós o faremos. Se acreditarmos que temos de viver em cativeiro, então viveremos. Se acreditarmos que não podemos viver vidas vitoriosas, não poderemos. Porém, Cherry disse uma coisa certa. Ela acredita que mudar essa questão está além de minhas forças. Por mais estranho que possa parecer, essa percepção é, na verdade, um grande passo para experimentar a vitória sobre o pecado. A verdade é que você e eu somos impotentes para mudar a nós mesmas, pois sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. João 15, 5. Então, o que devemos fazer? Como podemos nos libertar do pecado habitual? É a verdade que nos liberta. A verdade é que, por meio da obra completa de Cristo na cruz, podemos viver em vitória sobre o pecado. Satanás não é mais o nosso mestre e não temos mais de viver como escravas do pecado. Se você está em Cristo, a verdade é: e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Romanos 6, 18 e 8, 2. Subtítulo: Boas Novas para os Pecadores. Como vimos, Satanás prometeu a Eva que, se ela comesse do fruto proibido, seus olhos se abririam. Ela seria como Deus e conheceria o bem e o mal. A verdade é que, no momento em que ela o comeu, tornou-se espiritualmente cega, incapaz de ver a verdade. Embora tivesse sido criada à semelhança de Deus, essa imagem foi quebrada e Eva assumiu uma natureza pecaminosa, tão contrária a Deus quanto a escuridão é o oposto da luz. Ganhou o conhecimento do mal, algo que nunca havia sido a intenção de Deus, mas a comunhão com Deus foi quebrada e Eva tornou-se incapaz de ser justa. Da mesma forma, cada homem, mulher e criança que viveu desde aquele dia nasceu nessa mesma condição caída, espiritualmente cego, pecador, separado de Deus e incapaz de fazer qualquer coisa para agradá-lo. Por causa de nosso pecado, estamos todos sob o justo juízo de Deus. As boas novas, o Evangelho, é que Jesus veio a esta terra e tomou sobre si mesmo a penalidade por todos os pecados de Eva e os nossos, para que as consequências devastadoras desses pecados pudessem ser revertidas por meio de sua vida sem pecado, sua morte no Calvário como o substituto do pecador e sua ressurreição vitoriosa, podemos ser plenamente perdoadas de todos os nossos pecados, ser reconciliadas com o Deus que ofendemos e ter o poder de viver vidas santas. Não recebemos esse perdão e esse direito diante de um Deus santo por termos nascido em um lar cristão, crescido na igreja, sido batizadas ou confirmadas, feito boas obras, ido à frente em resposta a um apelo feito no culto, vivenciando uma experiência emocional, recitado uma oração ou sido ativas na igreja. Não somos salvas do pecado confiando em tudo o que fazemos. O único meio de salvação eterna é colocar nossa confiança no que Jesus fez por nós na cruz, quando morreu em nosso lugar. Frequentemente recebo mensagens de mulheres que estão lutando com dúvidas sobre sua salvação. Algumas delas sabem todas as respostas certas, mas ainda são atormentadas pela culpa quanto à questão do pecado em sua vida. Em muitos casos, acredito que isso se deva ao fato de elas nunca terem realmente se arrependido de seus pecados e colocado sua fé em Cristo para salvá-las. Elas podem ser religiosas, mas nunca foram justificadas. E você, minha amiga? O inimigo quer mantê-la cativa, presa ao medo, à dúvida e à culpa. Deus quer que você caminhe em liberdade, fé e certeza do perdão. Não importa quão bondosa, entre aspas, você seja, a única maneira pela qual pode ser justificada diante de Deus é pela fé em Cristo. E não importa quão grande pecadora tenha sido, a graça de Deus é suficiente para você. Por meio da morte de Cristo, Deus fez a única oferta aceitável por seus pecados. Se você nunca lidou com a questão do seu pecado dessa forma, se você não sabe que é uma filha de Deus, quero apelar para que pare e resolva isso antes de passar para o próximo capítulo. Não deixe que o inimigo a cegue ou a mantenha refém por mais tempo. Seu destino eterno está em jogo. Reconheça diante de Deus que você pecou contra a lei dele e que não pode se salvar. Agradeça-lhe por enviar Jesus para tomar sobre si a punição que você merece ao morrer por seu pecado. Pela fé, acredito que Cristo irá salvá-la e receba o dom gratuito de vida que Ele dá. Diga a Deus que você quer se afastar do pecado, colocar toda a sua confiança em Cristo e deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Agora agradeça-lhe por perdoar seu pecado. Agradeça-lhe pelo dom do seu Espírito, que veio morar em você e que lhe permitirá caminhar em vitória sobre o pecado, à medida que você se entrega a ele. Se acabou de se tornar uma filha de Deus, ou se já conhece o Senhor há algum tempo, à luz do ponto em que Deus nos encontrou e do que ele fez por nós, vamos orar juntamente com os puritanos de antigamente. Conceda-me nunca perder de vista a excessiva pecaminosidade do pecado, a superior justiça da salvação, a superior glória de Cristo, a superior beleza da santidade, a superior maravilha da graça.